Ficheiro 34, página 212, capítulo 12. O comandante da guarnição. Estávamos a aproximar-nos de Fort William, por isso comecei a pensar seriamente no meu plano de ação quando lá chegássemos. Iria depender, pensei, do comandante da guarnição. Se acreditasse que eu era uma respeitável senhora em apuros, poderia fornecer-me uma escolta temporária em direção à costa e ao meu alegado embarque para a França. Mas poderia suspeitar de mim pelo facto de surgir na companhia dos Mackenzie. Ainda assim, eu, evidentemente, não era escocesa. E se ele imaginasse que eu fosse algum tipo de espia? Obviamente era isso que Colum e Dougal pensavam, que eu era uma espia inglesa. O que me levava a perguntar o que haveria eu de estar a espionar? Bem, atividades pouco patrióticas, suponho, entre as quais sem dúvida se incluiria angariar dinheiro para apoiar o príncipe Charles Edward Stuart. Entretanto, nesse caso, por que razão Dougal permitira que eu presenciasse as suas atividades? Poderia facilmente mandar-me sair antes dessa parte dos procedimentos. Claro, tudo se desenrolar em gaélico, argumentei comigo mesma. No entanto, talvez fosse essa a questão. Lembro-me do estranho brilho nos seus olhos e da frase: pensei que não soubesse gaélico. Talvez fosse um teste para ver se eu realmente ignorava a língua. Porque um espião inglês dificilmente seria enviado para as terras altas se não fosse capaz de falar com metade da população. Não, a conversa entre Dougal e Jamie que eu ouvira parecia indicar que Dougal realmente era um jacobita, embora Colum aparentemente não o fosse ainda. A minha cabeça começava a zumbir com todas aquelas suposições e fiquei satisfeita ao constatar que nos aproximávamos de uma aldeia razoavelmente grande. Provavelmente isso também significava uma boa hospedaria e um bom jantar. A hospedaria era realmente confortável, pelos padrões a que me habituara. Se a cama era aparentemente projetada para anões e, aliás, mordidos de pulgas, pelo menos ficava num quarto isolado. Nas diversas estalagens menores, eu dormira num estrado, numa sala comum, cercada por homens a roncar e sombras dobradas de vultos envoltos nos seus mantos. Em geral, eu adormecia logo, quaisquer que fossem as condições, cansada de um dia na cela e uma noite de politiquice de Dougal. Na primeira noite, numa estalagem, no entanto, permanecera acordada mais de meia hora, fascinada pela notável variedade de ruídos que os aparelhos respiratórios masculinos eram capazes de produzir. Um dormitório inteiro, cheio de estudantes de enfermagem, não lhe chegava perto. Ocorreu-me, ouvindo o coro, que os homens numa enfermaria de hospital raramente roncam. Sim, respiram pesadamente, arquejam, gemem ocasionalmente e às vezes soluçam ou choram durante o sono. Mas não havia comparação com aquele saudável pandemónio. Talvez homens feridos ou doentes não conseguissem dormir de forma suficientemente profunda para se descontraírem naquela espécie de algazarra. Se as minhas observações estivessem corretas, podia concluir que os meus companheiros gozavam da mais perfeita saúde. Sem dúvida, assim parecia. Braços e pernas descontraídamente espraiados, rostos relaxados e brilhando à luz do fogo. O completo abandono do seu sono em tábuas duras de madeira era a satisfação de um apetite tão forte quanto aquele com que se sentavam à mesa de jantar. Obscuramente reconfortada pela cacofonia, puxara a minha capa de viagem para os ombros e também adormecera. Em comparação, agora sentia-me um pouco solitária no esplendor do meu sótão minúsculo e fedorento. Apesar de ter tirado os lençóis e batido no colchão para desencorajar coabitantes indesejáveis, tinha uma certa dificuldade em dormir. Tão silencioso e escuro o quarto parecia depois de apagar a vela. Ouviam-se alguns ecos fracos da sala comum, dois andares abaixo, e um breve ruído de agitação e movimento, mas serviam apenas para realçar o meu próprio isolamento. Era a primeira vez que me deixavam tão completamente sozinha desde a minha chegada ao castelo, pelo que não estava bem certa se gostava da situação. Pairava nervosamente à beira do sono quando os meus ouvidos captaram um sinistro ranger das tábuas do soalho no corredor do lado de fora do meu quarto. Os passos eram vagarosos e incertos, como se o intruso hesitasse no seu caminho, escolhendo a tábua de aparência mais firme a cada novo passo. Sentei-me na cama com um pulo, tateando em busca da vela e da pederneira junto à cama. A minha mão, na busca às cegas, bateu na pederneira, derrubando-a com uma pancada fraca. Fiquei paralisada, e os passos do lado de fora também. Ouviu-se um leve arranhar na porta, como se alguém procurasse o trinco. Eu sabia que a porta estava destrancada. Embora tivesse suportes para o trinco, eu vasculhara o quarto inutilmente à cata dele antes de ir para a cama. Agarrei o castiçal, arranquei o toco de vela e deslizei da cama tão silenciosamente quanto pude, brandindo a pesada peça de cerâmica. A porta rangeu levemente nas dobradiças quando cedeu. A única janela do quarto estava hermeticamente fechada, tanto contra o clima como contra a luz. Mesmo assim, pude distinguir, ainda que vagamente, o contorno da porta ao abrir. O contorno cresceu. Em seguida, para minha surpresa, encolheu-se e desapareceu, quando a porta foi novamente fechada. Tudo ficou silencioso outra vez. Fiquei comprimida contra a parede pelo que me pareceu uma eternidade, prendendo a respiração e tentando ouvir, no meio do barulho das batidas do meu coração. Por fim avancei, centímetro a centímetro, em direção à porta, cuidadosamente dando a volta pelos cantos do quarto ao longo das paredes, considerando que ali as tábuas do assoalho deviam ser mais firmes. A cada passo descia o pé devagar, colocando o meu peso sobre ele, depois parando e tateando com os dedos dos pés descalços, em busca da junção entre as duas tábuas, antes de apoiar o outro pé com a firmeza que eu julgava possível. Quando alcancei a porta, parei, o ouvido pressionado contra as tábuas finas, as mãos agarradas ao batente, alerta contra uma súbita invasão. Achei que ouvia uns sons leves, mas não tinha a certeza. Seriam apenas os sons da movimentação lá embaixo? Ou seria a respiração presa de alguém do outro lado das tábuas da porta? O fluxo constante de adrenalina começava a deixar-me tonta. Cansando-me finalmente daquela tolice, agarrei no meu castiçal com firmeza, abri a porta com um safanão e precipitei-me para o corredor. Digo, precipitei-me. Na verdade, dei dois passos, pisei com força em qualquer coisa macia e caí de cabeça no corredor, raspando os nós dos dedos e batendo com a cabeça em algo sólido. Sentei-me segurando a testa com as duas mãos, sem a menor preocupação de que pudesse ser assassinada a qualquer momento. A pessoa em quem eu pisara praguejava, com a respiração entrecortada. Através da névoa de dor, percebi vagamente que ele, presumi pelo tamanho e pelo cheiro de suor que o meu visitante era um homem, se levantara e tateava para encontrar o fecho das persianas na parede acima de nós. Uma repentina lufada de ar fresco fez-me encolher e fechar os olhos. Quando os abri novamente, a luz do céu noturno era suficiente para eu ver o intruso. O que está aqui a fazer? Perguntei de modo acusador. Ao mesmo tempo, Jamie perguntou, também num tom de acusação: Quanto é que pesa, Sassenach? Ainda um pouco confusa, respondi sem pensar: 57 quilos. Só então pensei em perguntar: Porquê? Quase me esmagou o fígado, respondeu, apalpando cuidadosamente a área afetada. Já para não dizer que quase me matou de susto. Estendeu a mão para baixo e içou-me. Está bem? Não, bati com a cabeça. Esfregando o local, olhei intrigada para o corredor inteiramente vazio, sem nenhum objeto ou peça de mobília. Onde foi que bati com a cabeça? Perguntei. Na minha cabeça. Respondeu ele com uma certa irritação, pensei. Bem feito, resmunguei cruelmente. O que andava a fazer muito sorrateiro do lado de fora da minha porta? Lançou-me um olhar furioso. Eu não andava muito sorrateiro, pelo amor de Deus. Estava a dormir, ou pelo menos a tentar. esfregou o que parecia ser um galo a formar-se na sua têmpora. A dormir, aqui, olhei de um lado para o outro do imundo corredor com exagerada surpresa. Realmente escolhe os locais mais estranhos. Primeiro a estrebaria, agora isto. Talvez lhe interesse saber que há um pequeno grupo de dragões ingleses na taberna lá embaixo, informou-me com frieza. Estão meio bêbados e a divertirem-se um pouco desregradamente com duas mulheres da cidade. Como só há duas mulheres e cinco homens, alguns dos soldados pareciam um tanto inclinados a aventurarem-se nos andares de cima em busca de parceiras. Achei que não iria gostar muito de tais atenções. Atirou o seu manto em xadrez para cima do ombro e virou-se na direção das escadas. Se me enganei nessa impressão, peço desculpa. Não tinha intenção de perturbar o seu descanso. Boa noite. Espere. Ele parou, mas não se virou, forçando-me a dar a volta para o olhar de frente. Retribuiu o olhar, educadamente, mas com frieza. Obrigada, declarei. Foi muito simpático da sua parte. Desculpe tê-lo pisado. Ele sorriu, o rosto mudando de uma máscara hostil para a sua habitual expressão de bom humor. Não foi nada, Sassenach, disse. Quando a dor de cabeça passar e as costelas sararem, ficarei novo em folha. Virou-se e abriu a porta do meu quarto, que se fechara na esteira da minha saída apressada, devido ao facto de o construtor ter aparentemente erguido a estalagem sem o auxílio de um fio de prumo. Não havia um único ângulo reto no local. Volte para a cama, então, sugeriu ele. Estarei aqui. Olhei para o chão. Além de duro e frio, as tábuas de carvalho estavam manchadas de expectorações, líquidos entornados e outras formas de imundície que eu não queria imaginar. A marca do construtor na ombreira da porta dizia 1732, e obviamente essa fora a única vez que as tábuas do soalho haviam sido limpas. Não pode dormir aqui fora, disse. Entre, pelo menos o chão do quarto não é tão mau. Jamie ficou paralisado, a mão na ombreira. Dormir no quarto consigo? Pareceu verdadeiramente chocado. Eu não posso fazer isso. A sua reputação ficaria arruinada. Falava a sério. Comecei a rir, mas diplomaticamente transformei o riso num acesso de tosse. Dadas as exigências da viagem, a superlotação das hospedarias e a crueza ou completa ausência de instalações sanitárias, eu estava tão habituada à intimidade física com aqueles homens, inclusive a Jamie, que achei hilariante a ideia de tanto pudor. Já dormiu no mesmo aposento que eu outras vezes, ressaltei, quando recuperei, você e outros 20 homens. Ele gaguejou um pouco. Não é a mesma coisa, quero dizer, eram locais totalmente públicos. E parou, acometido por um terrível pensamento. Não achou que eu quis dizer que você estava a sugerir alguma coisa imprópria, pois não? Perguntou ansiosamente. Acredite, eu... Não, não, absolutamente. Apressei-me a tranquilizá-lo, assegurando-lhe que não me ofendera. Vendo que não conseguiria persuadi-lo, insisti para que pelo menos usasse os cobertores da minha cama para se deitar. Ele concordou com alguma relutância e só depois de eu afirmar várias vezes que não iria usá-los, pois pretendia dormir como sempre, enrolada na minha grossa capa de viagem. Tentei agradecer-lhe novamente quando parei junto à cama improvisada, antes de regressar ao meu fétido santuário. Mas ele descartou os meus agradecimentos com um gesto gracioso da mão. Não foi um gesto inteiramente desinteressado da minha parte, sabe? Observou. Eu também não quero ser visto. Esquecera-me que ele tinha as suas próprias razões para se manter longe dos soldados ingleses. Também não me passou despercebido, no entanto, que isso poderia ter sido conseguido de forma mais fácil, já para não dizer confortável, se ele dormisse na aquecida e arejada estrebaria ao invés do chão diante da minha porta. Mas se alguém vier aqui acima, protestei, irá encontrá-lo. Estendeu o braço longo para segurar a persiana e fechou-a. O corredor mergulhou na escuridão. E Jamie não pareceu mais do que um vulto sem formas definidas. Não conseguem ver o meu rosto, ressaltou, E nas condições em questão, o meu nome também não despertaria nenhum interesse, ainda que lhes desse o meu nome verdadeiro, o que não pretendo fazer. É verdade, disse eu, sem muita convicção. Mas será que não se perguntarão o que está a fazer aqui em cima no escuro? Eu não lhe conseguia ver a expressão, mas o tom da sua voz disse-me que estava a sorrir. Nada disso, Sassenach. Vão julgar apenas que estou à espera da minha vez. Com isso, ri-me e entrei. Enrolei-me na cama e adormeci, admirada com a mente que podia fazer piadas tão lascivas, ao mesmo tempo que se horrorizava com a ideia de dormir no mesmo quarto que eu. Quando acordei, Jamie já se fora embora. Descendo para o pequeno almoço, encontrei Daigle ao pé das escadas à minha espera. Coma depressa, disse. Vamos os dois a Brockton. Absteve-se de me dar mais informações, mas parecia um pouco nervoso. Comi rapidamente e em breve estávamos a trotar pela névoa da manhã. Os pássaros agitavam-se nos arbustos e o ar anunciava um dia quente de verão. Quem vamos ver? Perguntei. Pode dizer-me, porque se eu não conhecer, ficarei admirada. E se conhecer, sou suficientemente inteligente para fingir que estou admirada. Dougal olhou-me de soslaio, considerando o que eu dissera, mas decidiu que o meu argumento fazia sentido. O comandante da guarnição de Fort William, disse. Senti um pequeno choque. Não estava preparada para aquilo. Achava que ainda teríamos 3 dias até alcançar o forte. Mas estamos muito longe de Fort William, exclamei. Pelos vistos, este comandante de guarnição era do tipo irrequieto. Não satisfeito em permanecer em casa a ocupar-se da sua guarnição, saía para inspecionar o campo com um grupo de dragões. Os soldados, que tinham estado na nossa hospedaria na noite anterior, faziam parte deste grupo e disseram a Dougal que o comandante estava de momento instalado na hospedaria em Brockton. Tal facto criava um novo problema, pelo que fiquei em silêncio durante o resto do percurso, analisando-o. Contar em poder afastar-me da companhia de Dougal em Fort William, que julgava ficar a um dia de viagem da colina de Craignadune. Mesmo não estando preparada para acampar e não tendo comida nem outros recursos, achava que poderia cobrir essa distância sozinha e encontrar o meu caminho até ao Círculo de Pedras. Quanto ao que aconteceria depois, bem, só poderia saber se fosse até lá. No entanto, aquele novo acontecimento colocou um travão inesperado aos meus planos. Se me separasse de Dougal aqui, como provavelmente aconteceria, estaria a 4 dias de viagem da colina, não um. Além disso, não confiava o suficiente no meu sentido de orientação, quanto mais na minha resistência física, para me arriscar sozinha a pé entre os pântanos e penhascos desertos. As últimas semanas de viagem, em condições precárias, tinham-me incutido um respeito cauteloso pelos rochedos acidentados e riachos traiçoeiros das terras altas, sem falar de um ou outro animal selvagem. Não tinha nenhuma vontade em particular de me deparar com um javali, por exemplo, em alguma ravina deserta. Chegámos a Brockton a meio da manhã. A neblina dissipara-se e o dia estava suficientemente ensolarado para me incutir uma sensação de otimismo. Talvez fosse uma tarefa simples, afinal de contas, persuadir o comandante da guarnição a fornecer-me uma pequena escolta que me levasse até à colina. Percebi por que razão o comandante escolhera Brockton para seu quartel-general temporário. A aldeia era bastante grande para manter 2 tabernas, uma delas, um imponente edifício de 3 andares, com uma estrebaria anexa. Parámos ali, entregando os nossos cavalos aos cuidados do palafreneiro, que se movia tão devagar que parecia fossilizado. Mal conseguira chegar à porta da estrebaria, quando já estávamos lá dentro, e Dougal pedira algo para comer ao dono da taberna. Fui deixada no piso térreo, diante de um prato de bolachas de aveia rançosas, enquanto Dougal subia as escadas até ao quarto particular do comandante. Tive uma sensação estranha ao vê-lo afastar-se. Havia 3 ou 4 soldados ingleses na taberna que me olharam especulativamente, conversando entre si em voz baixa. Após um mês, entre os escoceses do clã Mackenzie, a presença dos dragões ingleses deixava-me inexplicavelmente nervosa. Disse a mim mesma que estava a ser tola. Afinal, eles eram meus compatriotas, apesar de outra época. Ainda assim, sentia a falta da companhia agradável do Sr. Gowan e a familiaridade reconfortante de Jamie não sei o quê. Lamentava não ter tido a oportunidade de me despedir de ninguém antes de partir de manhã, quando ouvi a voz de Dougal chamar-me das escadas. Ele estava no cimo a fazer-me sinal para subir. Parecia um pouco mais sombrio do que o normal, pensei, quando se afastou para o lado, sem dizer nenhuma palavra, e fez sinal para que eu entrasse no aposento. O comandante da guarnição estava parado junto à janela aberta, a sua figura esbelta e ereta, em silhueta contra a luz. Deu uma risada curta ao ver-me. Sim, foi o que pensei. Tinha de ser a senhora, pela descrição do Mackenzie. A porta fechou-se atrás de mim e fiquei sozinha com o capitão Jonathan Randall, da 8ª Companhia dos Dragões de Sua Majestade. Desta vez trajava um uniforme vermelho e castanho amarelado limpo, com um peitilho enfeitado de renda e uma peruca perfeitamente empoada. Mas o rosto era o mesmo, o rosto de Frank. A minha respiração ficou presa na garganta. Desta vez, contudo, notei as pequenas rugas de crueldade em torno da sua boca e o toque de arrogância na postura dos ombros. Ainda assim, sorriu afavelmente e convidou-me a sentar. O quarto estava escassamente mobilado, apenas com uma secretária e uma cadeira, uma longa mesa de reunião e alguns bancos. O capitão Randall fez sinal a um jovem cabo de guarda perto da porta e uma caneca de cerveja foi desajeitadamente servida e colocada à minha frente. O capitão mandou o cabo de volta à sua posição com um gesto da mão e serviu-se ele próprio da cerveja. Em seguida, acomodou-se elegantemente num dos bancos do outro lado da mesa diante de mim. Muito bem, disse gentilmente, porque não me conta quem é e como veio aqui parar. Não tendo outra escolha no momento, repeti a mesma história que contara a Colum, omitindo apenas as referências menos diplomáticas ao seu próprio comportamento, que de qualquer modo ele conhecia. Eu não fazia a menor ideia do que Dougal lhe contara e não queria arriscar-me a cometer um erro grave. O capitão pareceu amável, mas cético, durante toda a narração. Deu-se menos ao trabalho de ocultar os seus sentimentos do que Colum, refleti. Inclinou-se para trás, considerando. Oxfordshire, diz. Não há nenhum bochão em Oxfordshire que eu conheça. Como pode saber? Retorqui. O senhor é de Sussex. Os seus olhos arregalaram-se de surpresa. Eu estava capaz de morder a língua. E posso perguntar-lhe como é que sabe isso? Pela sua voz? Sim, é o seu sotaque, respondi apressadamente. Claramente Sussex. As graciosas sobrancelhas escuras quase tocavam nos caracóis da sua peruca. Nem os meus tutores, nem os meus pais ficariam muito satisfeitos em saber que a minha maneira de falar reflete com tanta clareza o meu local de nascimento, minha senhora, disse secamente. Eles deram-se a muito trabalho e gastos consideráveis para remediar isso. Mas sendo uma especialista em sotaques, virou-se para o homem parado junto à parede, sem dúvida, também pode identificar o local de origem do meu cabo. Cabo Hawkins, pode fazer o favor de recitar alguma coisa? Qualquer coisa serve, acrescentou, vendo a confusão no rosto do homem. Um verso popular, por exemplo. O cabo, um jovem de ombros largos, com uma expressão idiota no rosto carnudo, olhou desesperadamente à volta do aposento em busca de inspiração. Depois colocou-se em sentido e entoou. A viçosa Meg lavava a minha roupa e levou-as todas com ela. Esperei assim com grande aflição e depois fui-la pagar por isso. Chega, cabo. Obrigado. Randall fez um gesto para que ele se retirasse e o cabo recolheu-se para junto da parede, suando em bica. E então? Randall voltou-se para mim, aguardando uma resposta. Cheshire, arrisquei. Quase. Lancashire. Estreitou os olhos, examinando-me. Unindo as mãos atrás das costas, caminhou até à janela e olhou para fora. Estava a ver se Dougal trouxera homens com ele, pensei. Repentinamente ele girou nos calcanhares, de novo de frente para mim. Parlez-vous français? Très bien, respondi prontamente. E depois? A cabeça inclinada para um lado, examinou-me atentamente. Duvido que seja francesa, disse, como se falasse consigo mesmo. Poderia ser, creio, mas ainda tenho de encontrar um francês capaz de diferenciar um londrino de um habitante da Cornualha. As unhas, cuidadosamente manicuradas, tamborilaram na madeira do tampo da mesa. Qual era o seu nome de solteira, senhora Beauchamp? Olhe, capitão, disse eu, sorrindo o mais graciosamente possível. Por mais divertido que seja brincar às adivinhas consigo, gostaria realmente de concluir estes preliminares e preparar a continuação da minha viagem. Já fiquei bastante tempo retida e não ajuda em nada ao seu caso adotando essa atitude frívola, minha senhora, interrompeu, estreitando os olhos. Eu já vira Frank fazer aquilo, quando contrariado com alguma coisa, e senti fraqueza nos joelhos. Coloquei as mãos nas coxas para me controlar. Não tenho nenhum caso para ser ajudado, retorqui, reunindo toda a coragem que podia. Não estou a exigir nada, nem à guarnição, nem aos Mackenzie. Só quero que me deixem retomar a minha viagem em paz. E não vejo nenhuma razão pela qual o senhor possa ter alguma objeção. Olhou-me fixamente, os lábios apertados de irritação. Ah, não vê? Bem, considere a minha posição por um instante e talvez as minhas objeções se tornem mais claras. Há um mês, eu estava com os meus homens numa perseguição violenta a um bando de bandidos escoceses não identificados que havia fugido com um pequeno rebanho de gado de uma propriedade perto da fronteira quando. Ah, então era isso que estavam a fazer, exclamei. Já me tinha perguntado. Acrescentei em voz baixa. O capitão Randall respirou pesadamente, depois resolveu desistir do que quer que pretendia dizer, a fim de continuar a sua história. No meio dessa perseguição, continuou medindo as palavras, encontrei uma inglesa seminua num lugar onde nenhuma inglesa devia estar, mesmo que acompanhada por uma escolta adequada, que resiste às minhas perguntas, ataca a minha pessoa. O senhor atacou-me primeiro. Exclamei indignada. Cujo cúmplice me deixa inconsciente com um ataque covarde e que depois foge do local, obviamente com a ajuda de alguém. Os meus homens e eu fizemos uma busca rigorosa naquela área e asseguro-lhe, minha senhora, que não havia sinal do seu criado assassinado, da sua bagagem saqueada, das suas roupas arrancadas, nem o menor sinal de que haja alguma verdade na sua história. Oh! Fiz debilmente. Sim, além disso, não tinha havido nenhuma denúncia de bandidos naquela região nos últimos 4 meses. E agora a senhora aparece na companhia do comandante de guerra do clã Mackenzie, que me diz que o seu irmão Colum está convencido de que é uma espia, provavelmente ao meu serviço. Bem, não sou, pois não, disse eu razoavelmente. Pelo menos sabe isso. Sim, sei isso. Repetiu, demonstrando exagerada paciência. O que não sei é quem diabo é. Mas pretendo descobrir, minha senhora, não tenha dúvidas. Sou o comandante desta guarnição. Como tal, tenho o poder de tomar certas medidas a fim de assegurar a segurança da região contra traidores, espiões e qualquer outra pessoa cujo comportamento eu considero suspeito. E essas medidas, minha senhora, estou plenamente preparado para tomar. E exatamente quais seriam essas medidas? Perguntei. Queria mesmo saber, embora suponho que o tom da minha pergunta deva ter soado um pouco provocante. Ele levantou-se, olhou-me pensativamente por um instante, depois deu a volta à mesa, estendeu a mão e levantou-me. Cabo Hawkins, disse, ainda a olhar-me fixamente, vou precisar da sua assistência um momento. O jovem junto à parede pareceu profundamente perturbado. mas aproximou-se de nós. Fique atrás da senhora, por favor, cabo, Randall disse, parecendo entediado, e segure-a com firmeza pelos dois braços. Então, afastou o braço para trás e desfechou um soco na boca do meu estômago. Não emiti nenhum som, porque fiquei totalmente sem ar. Sentei-me no chão, dobrei o corpo, lutando para conseguir inspirar algum ar. Estava chocada muito além da dor do golpe em si, que já se fazia sentir, juntamente com uma onda de vertigem e enjoo. Numa vida bastante cheia de acontecimentos, ninguém jamais me batera de propósito. O capitão acocorou-se diante de mim. A sua peruca estava ligeiramente inclinada, mas fora isso e um certo brilho nos olhos, não demonstrava nenhuma alteração da sua controlada elegância habitual. Espero que não esteja grávida, disse em tom casual, porque se estiver não será por muito tempo. Eu começava a emitir um estranho chiado, conforme o primeiro oxigênio conseguiu passar dolorosamente pela minha garganta. Rolei sobre as mãos e os joelhos e tateei fracamente em busca da borda da mesa. O cabo, após um olhar nervoso para o capitão, estendeu a mão para me ajudar a levantar. Ondas de escuridão pareciam tomar conta do aposento. Deixei-me cair no banco e fechei os olhos. Olhe para mim. A voz era tão suave e calma como se ele estivesse a oferecer-me chá. Abri os olhos e olhei para ele através de uma ligeira névoa. Tinha as mãos apoiadas nos quadris, elegantemente trajados. Tem alguma coisa a dizer-me agora, minha senhora? Perguntou. Tem a peruca torta, disse, e fechei os olhos outra vez.